sou Pussy Renan, seu filho da puta. Você não me escapa, seu viado. Tô com 12 balas no pente da minha 9. Hoje o bagulho é quente, I got murder on my mind. Porra. Get it. Vento fazer um novo design. Expulse fica duro, parado, parece o Mr. Mime. Roubei teu carro depois de me livrar do teu pai, pra meter bala na tua casa em um drive-by. Nem aparece na escola amanhã, senão você cai. Isso que cê merece por me tirar do grupo do trabalho de geografia. Porra, foi por isso que tu matou o pai dele? Na na na na na na na. My pistol, na na na na na na na, me lança míssil, na na na na na na na, e agora cê vai morrer. Vou engatilhar minha HK, te encontrar e te peneirar. Não vai adiantar cê correr por lá, não é Ruti Brudi. F no chat, meu pai não tocou post-it. Ouvi três tiros na porta de casa. Abri a porta, era o Vinícius perguntando: tendo um bigo na caçapa. Com a perna toda tremendo e a sorba toda cagada. Errou os três tiros de nine. Sem buia no Free Fire. Mas puta, caiu no chão desconcertado e atirou no próprio saco. Vinícius foi de ralo. Seu Resident Evil Arc é outra história. Você vai morrer. Vou engatilhar minha HK, te encontrar e te peneirar. Não vai adiantar cê correr por lá, não é Ruti Brudi. Nine.